subir. Se elas quer curtir, manda subir. Se eles quer cair, manda subir. Se elas quer curtir, manda subir. Manda subir, manda subir. Se elas quer curtir, manda subir. Se eles quer cair, manda subir. Se elas quer curtir, manda subir. Manda subir. Ela quer voltar, ninguém foi nela assim. Sabe que nós deixa forte nível Saiyajin. Não tem o alvo, ela me mira. Cartões no bolso, quem não visa. Parece Copa do Mundo. Geral para pra assistir, independente do horário que nós passa. Não perde um segundo, me vê quer subir. Sabe que só campeão levanta a taça. Ei, tipo droga geral só se usa. Pros inimigos na reta uma usa. Se ainda tem perna é melhor você fugir. Nós marca de guerra e eles marca de blusa. Querem isso de qualquer jeito, não é de graça. Só vem o efeito, não a causa. Ficamos com a grana, a fama e o respeito. E os fracos com a marra. E o inimigo eu não sei que fim levou. Deu mole, não cuidou, meu time levou. O Dinho show, nem se ligou. Mano, eu sou o motivo que ela te ignorou. Ei, nós correndo igual etíope. Inimigos tilt, não pegaram a visão míope. Enquanto nós vivermos, brinde. Essa vida é eterno, o ringue. Se elas quer curtir, manda subir. Se eles quer cair, manda subir. Se elas quer curtir, manda subir. Manda subir, manda subir. Se elas quer curtir, manda subir. Se eles quer cair, manda subir. Se elas quer curtir, manda subir. Manda subir. Só me chama que eu vou. Me dá o que viciou. Você faz de jeito certo. Todo dia eu te espero. Só me chama que eu vou. Me dá o que viciou. Você faz de jeito certo. Todo dia eu te espero. Sex machine, o tal do Notica. Não vou botar meu nome na camisa. Sem explanação na pista. Minha bebê linda parece Anitta. Mandamos passar o Judas. Eu nunca vi os DVD da Xuxa. Se ela tem pacto, eu sou opaco. E assim sou conhecido nas ruas. Ela quer me mamar enquanto eu tô apertando. Sex machine, cintura solta com força. Deixa elas doidas, notica dos havaianos. Se te chamarem, não olha. Você já pagou aquela aposta. Tu não é Whitney Houston. Não vai ser salvo pelo guarda-costas. E o mundo segue dando voltas. Tipo John Travolta. Se tem dívidas, não pare na esquina. Cobrança, vem te buscar na hora. Meu volume na cintura, gato, eu não tô armado. Você tá botando a mão no lugar errado. Lançou um sorrisinho e me chamou de safado. Telecena é o caralho, jogo do bicho, dá mais lucro. Boca fazendo fila, drive tu viciado, tira a foto, divulga o produto. Sem abaixar a cabeça pra nenhum filha da puta que se acha no direito de vir me julgar. Hoje tamo no topo e a motivação foi quem disse que eu ia falhar. Foda-se quem fala, um brinde a quem faz. Quero viver o melhor dessa vida, se falta reais, tu conhece os reais, por isso que eu ponto no dedo meus cria. Pode descer o que eles quiser. Sabe que a mãe só anda com os papos. Se acaba as notas, pego meu black. Tá no meu nome, essa porra não é clonado. Anota a placa se tu conseguir. Lança no fight que eu quero jogar. Chamo a braba tá aqui. Sabe que eu só jogo se for pra ganhar. Sem miséria, hoje é tudo nos acesso. Revoadinha, hoje vai fluir. Lança MD, tem uns que balinha. Vem que a party começa aqui. Então manda subir. Então manda subir. Manda, manda subir. Então manda subir. Manda subir. Se elas quer curtir, manda subir.